care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Rádio. Live from Rio de Janeiro to the world. DJ Marcante. Always live my life alone. Been searching for a place called home. I know that I've been cold as ice. Ignore the dreams, so many lies. Somewhere deep inside me, I found the child I used to be. And I know that it's not too late. Never. Too late.

Adorei fazer, tá? Eu adoro essa pegada de clássicos, né? Então, começamos com Alex Christensen e a Orquestra de Berlim tocando Rhythm is a Dancer, What is Love, né? Rhythm is a Dancer do Snap, What is Love do Hathaway, Children, Robert Miles, Nessadja do Projeto Scooter, né? Que quem não conhece o Projeto Scooter é aquele camarada que antes, nos anos 80, tinha o Celebrate the Nun, né? Depois ele fez um Projeto Scooter e começou a cantar com um microfone diferentinho, né? Tipo aqueles megafones, uma coisa meio estranha, mas legal pra caramba. Nessadja. E também tivemos aí Real com Rondo Alamante. Bala Turca, DJ Ice com El Condor Passa, versão de 2016. Eu fiz aí um versus com a Equinox K3. É, fala isso assim, porque fala desse jeito, porque a música é francesa, do Jean-Michel Jarre, né? Mas o DJ Quicksilver, o alemão, fez uma versão muito bacana e muito parecida com ela, ficou também a versão do Shane 54. Então, fiz uma brincadeira aí durante o percurso, eu juntei as duas aqui e voltei pra outra, depois voltei pra uma e ficou essa brincadeira aí, né? Shane 54 versus DJ Quicksilver, Equinox K3. Terminamos aí o set com Dizzy Dereal, Starlight. Então é um set que eu adorei muito fazer, como eu disse, né? Tem essa pegada de músicas clássicas e também teve aí algumas canções e que, por exemplo, El Condor Passa é uma canção do Simon Garfunkel, que os peruanos, os incas, né, adoram tocar ela em suas apresentações na rua, né? Tem até uma banda legal chamada El Dorado, que foi lá pra Europa tocar ela em versão com aqueles píparos, né? Aquelas flautas feitas de bambu e tal. Então foi um set com uma pegada meio barroca, meio clássica, que eu adorei fazer. E o próximo set, haha, surpresa, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Os músculos nos mantêm vivos, nos permitem respirar e abrir os olhos, nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar? Para ajudar precisamos de um só, do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. 18 horas e 41 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo. Porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sem informática, telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sem informática, 981481193. Voltamos a apresentar Flash House. Um set só de mega mixes. Pela primeira vez vou fazer essa loucura no Flash House. Vamos começar com Ice MC. You remember before the rain came down, the world so full of life, so bring that right back around. Jump. looks on the television. No cold shot, I'm blooded for no program. Level vibe, I know they can't run. Think about the way that we live. Was a youth on the way to school in my name, Frederick, staying at every team to get that girl, then catching coming at the club at night time, bubbling pandy with the after the school, yeah, don't believe they lose sight of him. Take away the color, or is away the pain, let's all live together, we're all the same. Open up your heart and open up your mind, free to be as one, just about that time. Telephone, you never know when it's gonna ring, but when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Whether you're black or whether you're white, when you're not the party, you feel alright. Baseline bumping, girl them jumping, everybody not the party looking for something. Some of them are look this, some of them are look that, some are look a girl and even some of them are look man. Level vibration, they ain't letting down, so come cold, everybody just jump and bounce. Take away the color. Color.

can see all through the wonder. I know what I could be. How'd you feel about it? Come take a walk with me. I'm looking for a partner, regardless of expense. Think about it seriously, you know it makes sense. perdóname, padre. Traté de no hacerlo, porque tú me enseñaste y no creí. No me importaba, todavía no comprendo. No me importaba, todavía no comprendo.